Introdução Workshop número 459. Raios cósmicos, fonte perpétua de energia. No workshop de hoje, 17 de novembro de 2022, o Sr. Cash disse que ele abriu os olhos da humanidade para um novo ciclo de conhecimento, tecnologia e vida. Ele explicou ainda que todos os ensinamentos têm levado até os raios cósmicos e declarou que a tecnologia está completa. Para entender isto melhor, vamos olhar para a história dos ensinamentos. A progressão dos ensinamentos passou de falar inicialmente sobre OVNIs, para materiais nano, para GANs, para magraves e depois campos de magraves. Depois começou a ensinar sobre a alma, unidades de aprimoramento, viagem com a alma e agora os raios cósmicos, que são o começo e o fim. Para poder viajar pelo universo como um plasma livre, precisávamos ter uma fonte perpétua de energia autossustentável, que até agora nunca tivemos. Os magraves tinham que ser ligados anteriormente a uma fonte de energia para acionar o plasma. Agora, com as unidades de raios cósmicos, seus campos magnéticos vão interagir consigo mesmo e com o meio ambiente para criar assim sua própria energia. Nunca soubemos que as estrelas e os planetas geram sua própria energia pela interação com seus próprios campos magnéticos e com o meio ambiente. A própria Terra é totalmente autossuficiente em sua própria energia, mas não tínhamos o conhecimento necessário para utilizar isso. Ao invés disso, criamos nossos próprios dínamos, esfregando fisicamente os campos magnéticos e destruindo assim nosso planeta e a nós mesmos no processo. É absolutamente incrível que sempre tivemos tudo o que precisávamos conosco o tempo todo, mas não tínhamos o conhecimento para acessar isso. Estar nos campos dos raios cósmicos criados também pode nos trazer conhecimento e iluminação. Então, onde isso nos deixa depois de todos esses anos? Estamos entrando na fase de conclusão da tecnologia. Mas ainda assim, para acessar os raios cósmicos, temos que querer. Mas isso é fácil, porque quem não gostaria de compartilhar as belezas, alegrias e amor pela criação e pelo Criador, uma vez que sejamos educados para isso? Isso nos leva ao próximo tópico de para onde estamos nos dirigindo. Durante os últimos 12 meses, o Sr. Cash e a Fundação Cash têm se esforçado muito para levar esse conhecimento a todos no planeta. E agora aconteceu que a organização que foram dados milhões para fazer isto nos enganou. O mais provável é que haja uma ligação de fundo com aqueles na atual estrutura de poder que não querem ver esta mudança custe o que custar. A ameaça de rotular a Fundação Cash como uma organização terrorista e de nos retirar permanentemente da internet está de volta. Eles estão planejando fazer a jogada deles dentro de algumas semanas. Quão querido e precioso é este conhecimento para nós. Agora temos uma chance de testar nossa verdadeira intenção. Novamente, é uma coisa muito simples. Tudo o que temos que fazer é nos voltarmos para dentro e gerar essa emoção de amor e dar para a elevação da alma do planeta. Podemos ter essa sensação fluindo constantemente em nossa alma. É disso que eles temem, que o conhecimento esteja facilmente disponível demais e que a humanidade possa realmente despertar. É claro que podemos. Portanto, sem medo, avançamos como o exemplo fornecido pelo Sr. Cash. No entanto, tudo isso de fato nos ajudou. Porque enquanto eles pensavam que estavam enganando o Sr. Cash, ele estava, na verdade, levando a tecnologia até o fim, avançando para os raios cósmicos para este mesmo propósito. Se tivéssemos ido com essa organização, muito provavelmente eles teriam tentado manter o conhecimento no nível apenas da fisicalidade e minimizar a importância da alma no processo, que na verdade é a tecnologia. Sem a alma, temos apenas uma ideia vazia girando por si só, pensando que ela é uma entidade separada. Sr. Cash explicou isso de forma muito clara, mas disse que a maioria não entenderia. O conhecimento completo com a fonte perpétua de energia, conhecida como raios cósmicos, é o nosso ativo, não a conta bancária. O conhecimento nos dará o poder de nos libertarmos e, ao mesmo tempo, gerar toda a riqueza de que precisamos para espalhar isso por toda a parte. Portanto, tudo está se unindo maravilhosamente, mas precisamos nos juntar para fazer parte disso. E ainda nos restam quase 6 semanas de 2022, o ano do lançamento da tecnologia. Não subestime o poder do Criador e de Mitra. Há algo a entender sobre a razão pela qual os raios cósmicos trazem tudo para a conclusão, até mesmo a perfeição de nossos corpos. Foi explicado neste workshop que a causa de todos os nossos problemas de saúde é a falta de energia. Lembre-se que um cientista usa mais calorias pensando o dia todo do que um mineiro fazendo um trabalho manual o dia inteiro. Pode ser difícil para nós acreditar nisso, mas é isso que a pesquisa mostra. Assim, quando o cérebro não tem energia suficiente para fazer todas as coisas que precisa fazer, ele começa a funcionar mal. O mesmo que aconteceria em um computador, se não houvesse um fornecimento constante de eletricidade ali. E como não sabemos sobre nossa alma, é como não poder usar o poder do sol. É por isso que temos que matar e roubar energia de outros para atender nossas demandas energéticas. Vimos isso claramente na unidade de aprimoramento, que é uma fonte de energia mais elevada, e quando as pessoas entraram, relataram que seus problemas físicos melhoraram ou desapareceram. Os raios cósmicos alimentarão a alma, que por sua vez alimentará a fisicalidade. Todo o mau funcionamento do cérebro vai parar e as doenças desaparecerão. Isto é muito difícil para nós entendermos, já que nossa ciência criou milhares de produtos químicos diferentes para tentar curar doenças. E agora você está dizendo: tudo o que você precisa fazer é alimentar a fonte da vida com energia suficiente? Sim, é simples assim. Então, o que vai acontecer é que vamos criar o que eles chamam de fazendas, que é apenas um termo aqui que significa um lugar onde um grande número dessas unidades de raios cósmicos serão colocadas ao redor do planeta, e então poderemos nos conectar através das linhas telefônicas para receber a energia que precisamos. Até mesmo para doenças emocionalmente causadas por falta de amor, podemos nos conectar a uma fazenda dessas e receber aquela energia do amor que faltava. Dessa forma, evitamos uma doença mais adiante. Estamos chegando a um futuro tão inimaginável, mas temos que ficar atentos e participar disso. Dessa forma, a transição será muito mais suave. Uma das maiores coisas que podemos fazer é ter esse desejo interno de realmente fazer a mudança e depois compartilhar o conhecimento com todos. Há muito mais neste workshop aqui. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop de buscadores de conhecimento de número 459. Parabenizamos os americanos que conseguiram sair do chão. Se eles voltarem à Lua até 2025, estaremos lá para recebê-los de volta com uma taça de vinho da Itália. O verdadeiro conhecimento do espaço vem da compreensão do trabalho do espaço, não do homem que trabalha para superar o trabalho do espaço, como a NASA e os outros estão fazendo. Os 200 de vocês que nos ajudaram nos últimos 4 a 5 meses vindo a Lins tornaram-se parte do que chamamos de Mojans. Vocês são os membros da raça humana que buscam dar os primeiros passos em verdadeiras viagens espaciais. O que o pessoal da Apollo fará daqui a 2 anos, voltando à Lua, é exatamente o que vocês fizeram nos últimos 4 meses. Você é um deles. Você foi para iniciar o processo para que a próxima geração possa abrir a porta. Durante o próximo meio século, o sonho da NASA é possivelmente fazer uma base na Lua, como a estação espacial. À medida que entregamos os novos sistemas, a vida do homem vai mudar. A partir de hoje, a vida mudou para muitos de vocês. Explicarei a vocês passo a passo, já que todos vocês trabalharam e cruzaram a linha conosco. Muitos de vocês trabalharam conosco, alguns na frente, alguns na retaguarda, e alguns que conhecemos e outros não. Mas nós fazemos o melhor do conhecimento e vemos para onde podemos ir. Como expliquei na última sessão, um dos maiores problemas de ir ao espaço é como conseguimos a energia que estamos acostumados a ter na Terra no espaço, principalmente aqueles 20% que recebemos da comida. Para nos tornarmos homens do espaço, Temos que entender como obter a energia do cosmos, caso contrário, morreremos. Em diferentes partes do universo há condições diferentes, de modo que em todos os lugares a necessidade desse 20% de energia é diferente. Mas o que é primordial é que compreendemos como obter os 80% de nossas necessidades energéticas agora. Especialmente se não quisermos usar os trajes espaciais dos americanos, russos e os outros. Uma vez que você entenda como obter esses 80% do cosmos, você pode aprender a manipular isso para obter os outros 20% também do cosmos. Isto é, se você decidir ficar dentro do corpo do homem. Esta semana chegamos até os cientistas israelenses para se juntarem a nós nesta empreitada. Vamos esperar pela resposta deles. Precisamos de muitos cientistas da Rússia, China, Irã, Israel, América, Brasil e o resto de nós na Europa. Coletivamente, cruzaremos a linha das viagens espaciais. Tenho me referido a isto nos últimos ensinamentos porque estamos nos tornando passageiros universais e precisamos compreender o cosmos. Precisamos entender como os raios do Criador se transferem através do universo como o que chamamos de raios cósmicos. Estes são os raios de Deus. Estes são os raios da fonte, do Criador. Através de divisões e interações, eles percorrem a extensão do universo. Em algum lugar abaixo da linha, estes raios cósmicos criam um sol, e com isso, veremos a vida começar. Veremos o amor do Criador dentro daquela estrela e do sistema solar que ela cria. Quando falamos de raios cósmicos, falamos sobre os raios do Criador. Seu movimento levou à criação de nosso sistema solar e levará à criação de outros sistemas solares e de outras formas de vida no futuro. Quando chamamos isso de raio cósmico, temos que respeitar e compreender a totalidade do conhecimento. Os raios cósmicos são raios que podemos criar que correspondem aos raios do Criador. Como cientista, isto é o que é a vida para mim. Quando vimos os pássaros voando, então fizemos os aviões. Quando vimos o cérebro do homem, então fizemos computadores que combinam com isso. Agora entendemos o processo da criação e estamos tentando criar os raios, as luzes, os campos e as emoções do Criador. Estamos criando os novos sistemas através da compreensão do homem. Inicialmente trouxemos as unidades de aprimoramento, onde sua alma se tornou como uma estrela na unidade, e os reatores que construímos ao redor do centro da unidade de aprimoramento se tornaram satélites. Neste processo, tentamos levar as limitações de sua compreensão a um ponto mais além. Agora fomos um passo adiante, à medida que nossa equipe entende e está trabalhando nisso. Na verdade, eles já desenvolveram as condições para a criação dos raios cósmicos através dos campos magnéticos, que é a base da criação. Uma nova tecnologia e um novo ciclo surgiram nas últimas semanas. Como dissemos na semana passada, agora conseguimos produzir campos, corrente elétrica e energia a partir do movimento dos raios cósmicos. Atingimos o objetivo final, que é poder produzir campos que estão na força do corpo do homem. O que significa que podemos alimentar o homem e acabar com a fome e com os produtos farmacêuticos. Vamos levar este processo um passo além. Gradualmente, nos próximos dias e semanas, introduziremos novas tecnologias, novas dimensões e novo entendimento. Fizemos isto com aqueles de vocês que vieram a Lins, assim como aqueles que se juntaram a nós online nas sessões móveis com o Rick. Sem que vocês soubessem, estávamos testando enormes desenvolvimentos tecnológicos. Compartilharemos parte disso com vocês hoje e gradualmente mais nas próximas semanas. Nós testamos continuamente as coisas em segundo plano para que possamos entender o processo de transferência dos raios cósmicos e para completar o processo. Alguns de vocês conscientemente se tornaram parte do processo e outros inconscientemente. Vocês nos deram as informações que estávamos procurando. Preparamos o teste com o cara que provou a manga para que pudéssemos ver exatamente como isso funciona. Eu configurei o sistema para alimentar e depois pedi que ele tentasse comer alguma coisa e ele conseguiu a comida. Testamos isso com muitas outras coisas. Um dos maiores obstáculos para liberarmos a tecnologia de saúde da Fundação Cash era que tínhamos que confiar em qual era o diagnóstico na dimensão física. Não tocamos a saúde na Fundação Cash. Nós processamos a vida. Hospitais e saúde é o trabalho dos médicos e para os farmacêuticos fornecerem. Entramos numa nova dimensão, pois temos uma maneira muito simples agora para processar as condições de saúde. Explicamos no passado aos médicos e aos cientistas que entraram em contato conosco. Anos atrás, eu expliquei claramente para a naturopática belga o que esta tecnologia significa. Talvez agora você possa entender isto melhor. No processo de qualquer mudança no corpo, seja câncer, úlcera, problema cardíaco, ligamentos da perna ou uma célula no cérebro, tudo isso é realizado através da alma do homem. A interação da alma do homem com a alma da fisicalidade do homem cria uma emoção. Essa emoção transfere seus campos para cada parte do corpo que tem a força de campo para receber e absorver isso. Se você sentir frio, cada pelo em seu corpo fica de pé. Se você sentir amor, ele sacode cada célula do seu corpo, de modo que se sente o amor assim. Se você sentir fome, todas as células sentem. Isso é compartilhado pela alma da fisicalidade e pela alma do homem. Testamos este processo na unidade de aprimoramento com todos vocês que vieram aqui nos últimos meses e com aqueles que trabalham conosco regularmente. Concluímos o processo. Um dos últimos obstáculos para que entendamos, para que a nossa tecnologia seja perfeita, é que a solução está dentro da alma do homem. Quando você veio até nós dizendo que tinha Parkinson, Alzheimer, tumor cerebral, câncer ou o que quer que seja, a solução está dentro, fortalecendo a expansão da alma do homem. Não adianta consertar outras partes do carro o tempo todo se a causa do acidente foram os freios. Em outras palavras, se a causa raiz de todos os problemas está na alma, você tem que consertar isso. Então, todos os outros problemas se consertam. Durante os testes, você ficou feliz de ir à lua, de ir ver seu tio ou de ir a qualquer outro lugar. Mas o interessante era que você não iria lá até que lhe dissessemos para ir. Você estava esperando para ser informado sobre qual avião pegar. Ficou claro para nós que a tecnologia estava 100% correta. Podemos definir o caminho, mas não o ditar. Podemos criar condições para que você fosse até lá. Um dos maiores problemas com todo o trabalho da Fundação Cash tem sido de apontar o diagnóstico. Os médicos geralmente fazem exames de sangue nos pacientes, verificam a pressão arterial, o tamanho das células e tudo mais, mas a verdade sobre a construção do homem. De certa forma, eles mostram o carro danificado, mas não o que causou o dano nele. Introduzimos um novo tipo de exame de sangue para que os médicos da Fundação Cash possam trabalhar com isso. Nós verificamos nele quais elementos estão no corpo. Isso significa, por exemplo, quais são os níveis de cobre, zinco, nitrogênio, o que quer que seja. Queremos verificar essas interações, onde eles interagem, que levam aos resultados de seus exames de sangue. O mundo da medicina ainda não entendeu isto. Vamos um passo além. Entendemos que a composição desses elementos no sangue é ditada pela interação da alma com o seu ambiente e com o seu espírito, ou o que chamamos de alma da fiscalidade. Por isso agora fomos até a causa raiz da doença, enquanto que até agora só se tentou eliminar os sintomas. Temos visto algumas conquistas estranhas trabalhando os elementos e com a alma, que é a essência da criação da fiscalidade do homem. Não poderíamos trabalhar com este lado se não entendêssemos como a alma é alimentada e quem a está abastecendo. De onde vem sua energia? De onde vem seu material físico? Que tipo de material chega até lá, até ela, que em interação com o espírito do homem cria os elementos que, por sua vez, cria o sangue? A parte que faltava para nós era criar esse campo que é a fonte da energia que chamamos de raios cósmicos. Os raios cósmicos alimentam a alma. Quando os raios cósmicos interagem com o espírito e com o campo magnético da Terra, levam à criação dos elementos e, através de suas interações, levam à criação do sangue e do homem. Expliquei isso antes, que a física começa com campos magnéticos, a interação dos campos cria o mundo do plasma. E a interação do plasma leva à criação da física, que são os elementos. A interação dos elementos nos dá a química. E a interação da química nos dá o sangue, que nos dá a fisicalidade do homem, que é um estado da matéria e que somos nós. Tivemos que trazer você pelo caminho dos 20 anos para chegar à fonte, que é os raios cósmicos, como eles são criados e quanto a alma recebe. Há 10 anos venho dizendo que temos que chegar ao ponto de poder alimentar a alma que, por sua vez, alimenta a fisicalidade. Então o homem não deve mais matar. Não, ele não apenas se matando através de condições psicossomáticas como câncer, como um pai se matando através do câncer de próstata, mas também todo o resto. A conclusão de toda a estrutura era conseguir os raios cósmicos para que pudéssemos alimentar a alma. Agora, isso foi alcançado. Nós traduzimos isso para os campos de energia em uma condição mais grave dos campos do universo. O homem está livre. Como vamos construir isto? Como isto vai tocar a humanidade nos próximos tempos? Tudo depende do que fizermos a partir de hoje. Nós construímos as unidades da cabeça para que você possa sentir a alma. Nesse processo, fomos capazes de replicar a fonte da essência da criação dos raios cósmicos e construímos um sistema de energia que pode manter isso. Isso significa que continuaremos com a expansão dos campos da alma do homem. A partir de hoje, com esta nova tecnologia, será muito simples para o homem alimentar-se e atender todas as suas necessidades físicas. Construímos os sistemas e vimos a produção dos GANs, gases e raios cósmicos, o que eu chamo de luz branca brilhante. Chegamos a um ponto central. A partir de hoje, a história do homem muda. Criamos paralelos entre nossos novos sistemas e o que temos hoje. Como, por exemplo, temos centros de computação como Google, ou algo parecido, onde vamos para obter conhecimento e temos acesso à informação. Nós chamamos isso de fazendas, ou bancos de informação. Mas nenhum de nós sabe onde eles estão, de fato. Nem podemos acessá-los, a menos que tenhamos um código de acesso. Eles podem estar em qualquer lugar deste planeta. Eles são chamados de a nuvem, ou servidores rígidos, ou casas de servidores. No entanto, eles estão lá. Eles existem e podemos alcançá-los a qualquer momento. Com o conhecimento que reunimos na Fundação Cash, podemos criar o que chamamos de centros cósmicos. Eles serão como os hospitais ou supermercados ou outros lugares que o homem cuida de suas necessidades. Isso significa que você poderá tocar neles e receber as energias necessárias pela alma para alimentar a fisicalidade em qualquer lugar deste planeta. Poderíamos chamá-los de centros fazendas de bem-estar. Eles se tornarão uma realidade de uma maneira muito rápida. Basta entrar em contato com eles e ser diagnosticado. Você toca para receber a energia e as informações necessárias para mudar a força da alma de um campo específico. Isto, por sua vez, mudará a alma da fisicalidade e a fisicalidade. O maior problema será o tempo de transição para a reversão dos cânceres através da alma, assim como reverter o Alzheimer ou Parkinson e depois trazer o corpo para o equilíbrio. Seremos capazes de trazer equilíbrio através dos centros cósmicos, através das linhas telefônicas ou o que quer que seja. Também podemos ser alimentados através deste mesmo sistema de forma regular, com as energias que nos faltam. Não haverá mais doenças, porque as eliminaremos na sua fonte, que é a alma. Todas as doenças são causadas por uma falta de energia. Ao fornecer a energia imediatamente, não teremos as doenças mais tarde. Elas não terão tempo para se desenvolver. Por exemplo, quando você não está satisfeito com seu filho, isso leva anos mais tarde até o câncer de próstata. Se através desse sistema de você receber o amor que queria de seu filho, o câncer nunca se desenvolverá. Os sistemas lhe darão a energia do amor do filho. Estamos prevenindo a falta de amor aqui, criando a condição de equilíbrio ao longo do tempo. Isto eliminará todas as doenças da humanidade. Vamos prevenir doenças permitindo que o homem entre nos centros cósmicos a qualquer momento. A beleza disto é que nenhum farmacêutico pode bloquear isso, nenhum governo pode impedir que você receba alimentos, gás e eletricidade. A Fundação Cash dará livre acesso a todos. Ninguém pode lhe vender uma versão de luxo disso ou, sabe Deus, uma versão mais pobre. Todos nós temos acesso às mesmas energias à medida que somos alimentados através de nossa alma. O homem se tornará independente da Terra e se tornará os passageiros do universo. Porque através do desenvolvimento progressivo e da compreensão da tecnologia, vamos explorar os raios cósmicos universais da fonte na força da Lua, Marte ou outra galáxia. Como muitos de vocês sabem, pelo centro de aprimoramento, é instantâneo. Vocês não esperam 4 dias para que o foguete os levasse até a Lua ou outra coisa. Vocês apareceram instantaneamente lá. Os novos centros cósmicos Magrave para o homem entrarão em operação dentro das próximas 48 horas. Já temos as primeiras unidades em linhas. Nossa equipe está dando os últimos retoques nelas. Depois de conseguirmos, podemos fazer miniaturas deles até milímetros e eles podem ser embutidos no corpo do homem. Dessa forma, se você estiver em algum lugar longe do centro cósmico, você ainda pode se alimentar. Você possui tudo o que precisa na palma de sua mão. Se você o carrega dentro da estrutura de seu corpo, então você o tem para alimentá-lo onde quer que você esteja no universo. Você nunca terá falta de energias ou experimentará a fome humana. A pedra angular para isto foi colocada e nós estamos passando pelos testes. Precisamos testar mais, mas vamos desenvolver essa tecnologia de uma maneira muito rápida. Durante os testes de transmutação móvel, estávamos testando tudo mais em segundo plano com várias pessoas para a saúde e alimentação. Também desenvolvemos a capacidade de diagnosticar a essência da emoção. Diagnosticamos onde a alma, junto com a alma da fisicalidade, chegaram ao mal entendido e criaram assim um câncer. Vimos pessoas entrarem no sistema curvadas com alguma condição e saírem diferentes, com uma postura diferente. Às vezes é preciso entrar 3 ou 4 vezes para que cada célula tenha tempo para se reparar. Um dos maiores sucessos para nós foi desenvolver o processo de diagnóstico, que concluímos. Se você é epilético, não olhamos para seu tremor físico para diagnosticar. Procuramos o problema no cérebro e depois alimentamos onde está faltando. Você pode dizer que tem uma dor na cabeça ou você pode sentir calor no cérebro. Onde encontramos o dano, trazemos o reparo. As emoções assim ficarão satisfeitas. Obrigado por todos aqueles que vieram a Lins para aperfeiçoar os sistemas. O sistema está completo. Mas esse processo foi para a transmutação. A partir de hoje, a Fundação Cast está pronta para completar o processo de processamento de suas condições de saúde. O que isso significa? Você veio a Lins para ver onde poderia ir em seus sonhos e então aprendemos com isso. Foi assim que aperfeiçoamos a tecnologia. Começamos com 3 cadeiras, depois fomos para 1 unidade, depois 2 unidades e agora mais 2 unidades estão sendo desenvolvidas com base no conhecimento que você nos trouxe e o que o nosso pessoal poderia construir. Agora vamos até você de uma maneira muito simples. Estamos procurando por aqueles de vocês que têm câncer de próstata, sofrem de ataques epiléticos, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, TDAH, fibromialgia e depressão. E para uma síndrome específica causada pela falta de oxigênio no momento do nascimento, que afeta o cérebro da criança. A equipe de processamento de médicos da Fundação Cast está pronta para lidar com essas condições a partir de hoje. Nós não estamos lidando com farmacêuticos. Estamos colocando você em contato com médicos que entendem a tecnologia da Fundação Cast e processarão essas condições de volta ao normal. A Fundação Cast não está entrando no ramo de saúde. Nós não temos nenhuma relação com farmacêuticos. Usamos nosso conhecimento para processar a energia da criação. Esta tecnologia pode ser trazida até você em suas casas através do sistema móvel de raios cósmicos. Começará a partir da próxima semana. A forma como você nos ajudou a desenvolver o sistema de voo, agora nos ajude com isso. Através do sistema móvel, a tecnologia está ao alcance de todos vocês. Como eu disse ontem a uma mãe, você não precisa viajar do Brasil para Lins. Eu disse o mesmo a outro homem do Texas e a outro da China. A tecnologia está completa, de modo que agora você pode ser processado pelos centros cósmicos e ninguém sabe onde estão os sistemas, mas você recebe ajuda. Temos 20 espaços disponíveis para a próxima semana. Envie sua solicitação diretamente pelo e-mail health@spaceshipinstitute.org. Você pode fazer isso agora. Temos condições que você tem que atender. Passamos pelo seu processo e, a partir daí, veremos como podemos fazer e o trataremos na próxima semana. Acabamos de receber uma mensagem que um dos membros do Conselho Universal, devido a um acidente, faleceu. Foi Dornaim, o membro do Conselho Universal Hebraico. Ele faleceu devido a um acidente ontem. Isso nos traz tristeza. Seu funeral é esta tarde, às 15h30. Trabalhei com ele em segundo plano para trazer compreensão do nosso trabalho com o governo israelense e para trazer paz ao Oriente Médio. Desejamos a elevação de sua alma e tenho certeza de que ele conseguiu o que veio aqui. Um homem lindo. Os membros do Conselho Universal são a conexão entre o homem, a comunidade universal e o Criador. Ele fez todo o possível para trazer a compreensão ao governo israelense sobre a tecnologia e as coisas que poderia fazer. Ontem de manhã, em minha comunicação com nossas conexões israelenses, queremos iniciar o diálogo com o novo governo. Netanyahu está voltando ao poder. Naim deveria estabelecer as primeiras linhas das conversações entre a Fundação Cash e o governo israelense. Há sempre uma razão. Espero que ele ainda mantenha sua linha de conexão para trazer o que era de seu desejo na direção da fiscalidade para a nação de Israel. Eu gostaria de fazer um período de silêncio agora. O mais estranho é que ontem de manhã, por volta das 10 horas, eu estava conversando com as autoridades israelenses e nosso objetivo comum. Naim deveria começar a se reunir com os israelenses em Tel Aviv para estabelecer a transferência da tecnologia a nível espacial para os cientistas israelenses, que poderíamos trazer os iranianos e israelenses para trabalharem juntos no espaço e iniciar a nova era espacial. Ele era um homem militar que se tornou subitamente devoto à paz. Ele deveria conduzir as negociações de paz, transferir tecnologia e o ethos da Fundação Cash para a sua nação. Lamento ouvir sua passagem e espero que ele encontre a paz e a elevação em todos os níveis. Ele estava trabalhando muito próximo para trazer essa mudança. Muito obrigado, espero que ele receba todas as bênçãos. Ele tem uma família muito jovem. Este é o fim da parte 1 do índice rápido do workshop de buscadores de conhecimento número 459. Minhas condolências a toda a família da Fundação Cash e tenho certeza de que encontraremos um lugar para a paz. Vamos ver o que isso traz, qual é o próximo passo e por que isso aconteceu agora. Há uma razão para isso e em algum lugar abaixo da linha entenderemos por que isso teve que acontecer ontem. Agora conseguimos fazer toda a operação de transmutação através do acesso remoto, ou seja, através das linhas telefônicas. Precisamos entender a totalidade, fazer ajustes ou adições ao sistema antes da conclusão final. Está pronto para começar na próxima semana. Você pode enviar seu pedido ao e-mail que fornecemos e ele será encaminhado a uma equipe de médicos que decidirá sobre se deve aceitar seu caso ou não. Ao completarmos o sistema de voo, agora vamos completar o lado de processamento do corpo e então poderemos ir para o próximo passo. Iniciaremos os testes de voo espacial no início do próximo ano. Primeiro queremos completar o processo de transmutação para que também possamos alimentá-lo e processar também qualquer condição corporal ou qualquer coisa que possa ser necessária no espaço. Então teremos um sistema de voo abrangente e completo. Com estes testes queremos entender como o corpo físico do homem irá mudar durante esses processos e como outros irão mudar na interação conosco. Que efeito teremos sobre o ambiente em que vivemos? O que precisamos mudar para receber os outros 20% de nossas necessidades energéticas para que não tenhamos que matar como fazemos na Terra? A humanidade está pronta para esta mudança e nós estamos lá para aprender, apoiar e ir mais longe em nosso entendimento. Aprendemos muito com seus testes na unidade de aprimoramento. Agora, durante as próximas 4 a 5 semanas, completaremos este processo e ajustaremos todos os nossos novos sistemas que chamamos os sistemas cósmicos. O objetivo de fazer os magravios foi para que você pudesse aprender a sentir os campos. Agora, com esses novos sistemas, os GANs e os raios cósmicos, você pode ver como toda a estrutura será completa. O objetivo final dos ensinamentos e tudo mais era ser capaz de produzir um sistema cósmico Magrave que crie uma dimensão de campo. Ele trará tanto a emoção dos Gans quanto os campos dos Gans para trabalharem juntos para gerar energia. É assim que as estrelas funcionam. Através das combinações e interações de seus próprios campos, elas criam sua própria energia. Os campos magnéticos criados e todas as interações desses campos magnéticos levam a um ciclo perpétuo de geração de energia. É uma condição autossustentável de como as estrelas se energizam. É assim que nosso sistema solar funciona, e como nosso planeta também funciona. Acho que ele quer dizer que nosso planeta de fato se alimenta por meio de suas próprias interações com os campos magnéticos. Portanto, não precisamos gerar ímãs para obter energia. Em vez disso, poderíamos ter aproveitado o próprio sistema energético da Terra se tivéssemos o conhecimento. Será que era isso que o Tesla estava tentando explorar? Mas agora, com os raios cósmicos, nós nem precisamos disso mais. Os sistemas estão completos. Nós conseguimos isso. Agora eles estão passando pelos testes. Vamos ver mais mudanças. Na unidade de aprimoramento, você vai sentir a força dos raios cósmicos e dos campos magnéticos. Você sentirá no momento em que entrar na zona e nos sistemas. Os dois sistemas são construídos e ficam ao lado um do outro. Eles estão sendo equipados com unidades de energia embutidas, o que você sentirá. As unidades de energia tornam-se independentes com a criação de raios cósmicos e não precisam ser carregadas, pois recebem os campos que precisam do próprio sistema. Elas criam o que precisam, como elas precisam. A nova unidade de aprimoramento Magrave, o que chamamos de raios cósmicos, você verá a luz e sentirá a luz e as energias. Esta é a energia que nos faltava em nossos corpos, e nós pegamos pedaços disso de nossa alma, e através da dimensão de nossa alma, ou a energia central de nosso corpo, a partir do cosmos. Agora não precisamos agarrar porque pegar isso, porque podemos criar a energia e pegar o que precisamos. Portanto, nosso corpo não terá nenhum desvio devido à escassez de energia. Não deve haver nenhuma falha na fisicalidade. Isso não permitirá que a alma da fisicalidade ou o espírito tenha escassez de energia nos fluxos de campo do sangue no corpo. Por causa disso, não veremos doenças ou qualquer outro problema no corpo, porque tudo será mantido, alimentado e equilibrado. Vimos isso quando as pessoas fizeram os testes de voo. Pedimos que fossem a um lugar e colocamos seu parceiro do outro lado, se eles pudessem se sentir. Entendemos que os campos estavam equilibrados ali. Um dos parceiros sentiu que estava sentado no colo do outro. Vimos também que quando a perna de um parceiro começa a tremer no sistema esquerdo, então a perna do outro parceiro no sistema direito começa a tremer também, porque eles compartilharam as mesmas emoções. Muitas coisas agora se somaram e levaram à conclusão do sistema hoje. Nosso entendimento veio através do processo dos sistemas Magrave e dos Gans e tudo mais. E agora através da criação dos raios cósmicos, que é a espinha dorsal do trabalho. Ele fornece aqueles 80% da energia que falta, cuja falta leva a todos os tipos de defeitos na condição física. Os problemas vêm de quando a demanda de energia atravessa o cérebro. Mas como tem falta de energia, não pode ser alimentado. Isso leva aos problemas. Na totalidade, os sistemas são mais ou menos completos. O Sr. Cash estava se referindo a isto como o novo sistema Tokamak, porque eles esperavam que através dos sistemas de fusão a frio da Tokamak eles pudessem aproveitar uma grande fonte de energia. Mas agora, através dos sistemas cósmicos que a Fundação Cash desenvolveu, podemos explorar os campos de energia de uma forma muito simples. Nosso sistema cósmico pode ser tão pequeno quanto uma bateria e pode se encaixar na dimensão que escolhemos. Ou eles podem ser tão grandes quanto um cilindro de gás. Agora você pode criar uma fonte permanente de energia no ponto de necessidade. Esses sistemas não ficam sem energia, a menos que haja um vazamento ou algum desequilíbrio. Você pode configurá-los para criar energia a partir da interação de seus próprios campos. você também pode criar condições para que os campos interajam da maneira que você quiser. Lembre-se de que nosso planeta é autossuficiente em suas próprias necessidades energéticas através da interação de seus próprios campos magnéticos. Isso vai mudar muitas coisas. Eu esperava que pudéssemos mostrar os sistemas hoje, mas nossa equipe tem um pouco mais a fazer neles. Esperamos mostrar os primeiros sistemas cósmicos de plasma grave em questão de dias. Eles já conseguiram a criação de microamps de voltagem e raios cósmicos. Este é o sistema final e o início de nossos novos sistemas, que também são geradores de energia. Foi para isso que viemos aqui originalmente. Os primeiros sistemas Magrave que lhes demos têm que ser alimentados com corrente elétrica, caso contrário, não funcionam. Agora os novos sistemas de hoje, através dos GANs, criam sua própria produção perpétua de energia. Depende de onde e como queremos aproveitar. Eu disse há alguns anos que a unidade de aprimoramento se tornará autossuficiente em sua própria produção de energia, o que significa que elas não precisam estar conectadas a uma fonte de energia. Nós conseguimos isso. Estas unidades podem ser miniaturizadas, colocadas em bem menores, né, para micro e milésimos de watts ou para megawatts, dependendo do que precisarmos. Vimos isso em nossos testes de reatores de nave espacial em Sanya, China, alguns anos atrás. Foi o mesmo processo, mas com uma estrutura diferente. Se você se lembra, liberou uma quantidade tão grande de energia que explodiu a estação elétrica da cidade e causou muitos danos. Mas agora conseguimos fazer isso de uma maneira controlada e muito bonita. Shanlin foi um dos caras que construíram essa estrutura física. Mas os sistemas que construímos na China, comparados com o que temos agora, são como os dinossauros daquela época. A tecnologia avançou bastante. Agora podemos entregar um sistema completo, que não só é autossuficiente em sua própria produção de energia, mas também produz o que chamamos de raios cósmicos. Raios cósmicos são os campos de fundo de toda a criação, e toda a vida depende disso. A nova unidade de aprimoramento já tem isso integrado. As unidades cósmicas de plasma estão, na verdade, fisicamente incorporadas às unidades de aprimoramento. Isso já foi feito. Alguns meses atrás, mostramos as unidades de produção de gás e as unidades de energia de plasma, mas a tecnologia já passou para o próximo passo, para uma ordem superior e uma maior compreensão. É parte do mesmo conhecimento, mas de uma maneira totalmente diferente. Os antigos sistemas de Magrave tinham que ser conectados a uma fonte de energia para que pudessem trazer o ciclo de liberação do plasma. Agora, com a geração da produção de raios cósmicos, criamos a fonte de energia. Isto mudou o jogo. Até agora, quando você chegou a Linz, você só interagia com as unidades da cabeça para voo. Agora, adicionamos os sistemas cósmicos aos pés dessas unidades da cabeça e você entra em um ambiente totalmente novo. É um ambiente de campo cósmico. Isto nos permitirá oferecer um ambiente completo. Conseguiremos tudo em questão de segundos. Você não precisa esperar para entrar nessa zona, o que eu chamo de a bolha. Nós pré-criamos a bolha para que possamos alcançar uma rápida transmutação. Antes tivemos que esperar que você criasse aquela bolha através das unidades da cabeça. Agora, ela já estará lá, e você pode ir direto para dentro. Isso será uma fonte de energia remota e mudará muitas coisas para o sistema de voo e para as unidades de aprimoramento do corpo. Tudo avançará de forma muito mais rápida. Nós trouxemos o desenvolvimento à frente por talvez 2 a 3 anos agora. Isso pode ser desenvolvido para criar zonas onde as pessoas possam entrar com doenças e sair sem doenças. Você pode entrar com fome e sair satisfeito. Essas unidades cósmicas Magrave trarão a conclusão do trabalho. Permite a transmutação e o transporte e poder entender todo o ciclo do trabalho de uma maneira muito mais rápida. Não temos que esperar que sua alma se expanda e que você crie aquela bolha. Ela já está lá. Você vai interagir imediatamente com ela e se tornar parte dela. Então você pode criar essa condição de transmutação instantaneamente, porque você já está nela e parte dela. Isso acelerará o processo de trazer a tecnologia à tona, seremos capazes de trazer o que chamamos de fazendas de unidades de aprimoramento, onde colocaremos muitas unidades juntas, como no Arizona e em outras partes do mundo. Sempre demos a primeira chance de construir isso. Esta nova tecnologia permitirá que você tenha essas unidades em casa. Quando você entra nessas unidades, você é alimentado, ou se você quiser algum lugar, você aparece lá. Se você se sentir doente, isso é processado. Posso visualizar essas unidades como unidades muito práticas. Elas trarão uma dimensão de proteção que você não tem. Com estas unidades, não temos que nos preocupar com o que acontecerá com a eletricidade, ou se haverá comida, ou será que consigo arcar com os custos de saúde? Isso vai mudar o mundo farmacêutico. Será que eles existirão quando esta tecnologia se espalhar rapidamente? Como temos dito nessas últimas semanas, investimos uma quantidade enorme de recursos financeiros para trazer a tecnologia à tona e rapidamente torná-la acessível a todos, mas fomos enganados. Descobrimos essa semana que perdemos muito dinheiro e isso nos fez recuar. Uma vez que tenhamos assegurado completamente a tecnologia, então da maneira como ensinamos uma grave, ensinaremos isto livremente em todo o planeta. É propriedade da humanidade e não da Fundação Cash. Nós somos apenas os desenvolvedores dela. Quando chegarmos ao ponto que podemos lhe dar tudo, nós faremos isso. Perdemos milhões. Tudo. Esta semana, aceitamos que tudo que investimos no ano passado, nós fomos enganados. Portanto, para trazer isto, voltaremos ao mesmo caminho que fizemos com uma grave e o ensinaremos livremente a nível internacional. Ensinaremos da China para o Brasil, Estados Unidos, Irã, África e o resto. Todos podem construir sistemas e se alimentar, ter aplicações médicas à sua disposição e ser capazes de fazer a transmutação. Um homem na África ou no Brasil não estará mais confinado às selvas. Ele pode vir para o Ocidente e os governos não têm restrições a isso. Quando completarmos essas unidades nas próximas semanas, teremos um dia do Blueprint e ensinaremos a todos vocês como fazer. Porque eu vim sem nada e eu vou sem nada. Não tenho nenhuma reivindicação sobre nada. O conhecimento está aqui para ser dado. Ensinamos passo a passo como fazer os ganhos, magraves e tudo mais. Agora, este é o próximo passo. Estou esperando há 40 anos para fazer isto e agora está completo. Talvez tenhamos perdido o que perdemos por esta razão. Confiamos em um buscador de conhecimento para nos trazer até este ponto. E fomos enganados e tudo mais. Na verdade, durante este último ano de espera, fomos capazes de desenvolver a tecnologia até o estágio mais elevado em que ela se encontra hoje. Se você aprender como fazer um carro, então você pode fazer ele em qualquer lugar. Assim como você veio para os testes de voo, agora faço o mesmo com a parte de processamento de saúde. Isto nos ajudará a completar a transmutação. Consulte a lista de condições e depois entre em contato com a Fundação Cash. Nossos médicos retornarão a você e explicarão as condições e o que precisa ser feito para participar. Desta vez você não precisa vir até Lins. Nós vamos até você. Traremos o sistema móvel direto para as suas casas. Nós testamos tanto para o diagnóstico quanto para o processamento de condições e funciona lindamente. Podemos literalmente identificar onde a alma interage com a alma da fisicalidade, onde está a emoção e onde você a sente. Você nos diz onde a sentiu quando começamos o processo, então você verá a mudança. Da mesma forma que você se registrou para o sistema de voo, agora registre-se para isto. Não estamos curando. Nossos médicos entendem o processo de transmutação e transporte de campo e eles ajudarão com a nova tecnologia a trazer essa mudança. Se você tem Parkinson, epilepsia, síndrome de fadiga crônica, fadiga clínica, fibromialgia, crianças com defeito cerebral durante o nascimento ou uma criança deficiente, escreva para nós. Não vai ser de graça. Custou muito tempo e dinheiro para nós conseguirmos resolver essas coisas. Portanto, temos que recuperar nossos custos e isso será colocado dessa forma. Da forma como você pagou pela unidade de voo, você tem que pagar por essas coisas também. Quando o desenvolvimento estiver completo, então nós o compartilharemos. O câncer de próstata é muito importante para nós porque queremos entender e se estamos 100% corretos no processamento disso com nossos médicos. Se você sofrer de outras coisas, nos avise e nossos médicos vão analisar essa questão. A Fundação Cast não está no jogo da saúde. Nós somos um programa espacial. Mas os programas espaciais precisam ser capazes de lidar com todas as condições do homem que possam surgir no espaço. Outra parte será os exercícios que você tem que fazer para se manter em forma no espaço. Não adianta você pousar em algum lugar e ser como um zumbi lá. Você tem que estar em uma condição que sua alma e a alma da fisicalidade aceitam para ser uma parte saudável da sociedade. Você não quer aparecer como uma desvantagem lá ou ser um sugador na sociedade. Toda a estrutura tem que estar correta. Em alguns casos, a Fundação Cash pode ser capaz de ajudar com a parte financeira. Inscreva-se por si mesmo. Não se inscreva em nome de seu irmão ou irmã. Eles mesmos têm que entender o que estão fazendo. Senão, você não pode simplesmente arrastá-los porque você acha que vai funcionar. Eles têm que estar mentalmente preparados para isso. Caso contrário, eles não aceitarão. Então você vai dizer que não funciona. Se você tiver uma condição, nós o faremos passar para nossos médicos. Você pode estar indo para a Alemanha, Itália, Estados Unidos ou para o Brasil, onde teremos isso que chamamos de fazendas de unidades de aprimoramento. Estes lugares nos facilitarão o trabalho e o acesso de mais pessoas. Como de costume, no início, uma nova tecnologia sempre parece cara. Mas quando ela se desenvolve e as estruturas se tornam mais comuns, então se torna mais fácil e menos cara. Mas ainda assim não se pode comparar com o alto custo do desenvolvimento de outros espaços. Os americanos acabaram de gastar cerca de 30 bilhões para colocar este foguete no espaço ontem. Muitos de vocês, buscadores de conhecimento, foram à Lua e a outros lugares, onde sentiram e caminharam sobre a areia. A NASA não pode levá-los para ver sua avó que faleceu há anos. Vocês contribuíram com 1.000 ou 2.000 euros, e nós aprendemos com isso. Agora outras pessoas vão gostar de fazer isso. Basicamente, você foi para a Lua pelo lado barato. Mas foi você quem sentiu isso, não outra pessoa. Você se encontrou com sua avó. A NASA ainda não conseguiu fazer isso. Eles ainda esperam colocar uma ou duas fisicalidades lá na Lua. Muitos de vocês viajaram instantaneamente através do espaço. Vocês sentiram o calor e o carinho da mãe, do pai ou dos amigos que perderam. Agora vamos para o próximo passo e vocês podem nos ajudar, como fizeram antes. Se eles ficarem sem comida no voo da NASA de 2025 ou se algo der errado com o tanque de combustível, eles não vão voltar porque não calcularam a perda de comida ou combustível. Com esta tecnologia, você vai se alimentar porque você é o centro e absorve as energias do universo. Então, com a nova unidade de aprimoramento, passamos para o próximo passo e nos movemos na direção de uma conduta correta. As condições que são um desafio para nós será para nós compreendermos, para podermos ajudar a próxima geração assim. Estamos interessados em expandir e elevar a tecnologia para o próximo nível. Como você sempre nos ajudou participando para levar o conhecimento adiante, venha agora para que possamos aprender através de suas condições e avançar para o próximo passo. Isto não significa que podemos processar tudo na primeira vez e não significa que será 100% bem-sucedido. Mas se pudermos trazer pequenas mudanças ou muitas mudanças, então poderemos entender como dar o próximo passo. A Fundação Cast iniciará um programa de prevenção. Isso significa que você pode fazer de 3 a 6 sessões remotamente no sistema para prevenir quaisquer problemas futuros. Você não precisa vir para a Áustria. De certa forma, é como uma apólice seguro. Se em 5 ou 10 anos você criar uma condição, então você pode voltar ao sistema. O pacote de prevenção que vamos lançar é como uma apólice seguro universal. Não é a maneira mais barata de escapar disso, mas é uma maneira de você se manter saudável. Talvez até mesmo queremos que você faça isso uma vez por ano, para ajustar e fortalecer sua alma. Faríamos isso até que os sistemas universais estejam em todos os lugares. Nas próximas 24 e 48 horas, nossa equipe colocará essas ofertas no site da Fundação Cash. Não estamos vendendo apólice seguro, apenas colocamos as fontes. Você pode vir de alguns em alguns meses para abastecer sua energia ou apenas para reunir energia. Você pode vir uma ou duas vezes por ano durante os próximos 10 ou 20 anos. O uso desse sistema poderia evitar muitas coisas. Se você sofrer a dor do que você chama de traição do marido ou da esposa, em vez de ter um câncer, você pode usar o sistema. Ou se você não conseguir lidar com o filho, então por que acabar com o câncer? Em vez disso, você abastece suas energias nesses sistemas. Por que deveríamos ter um câncer 5 anos mais tarde por conta disso? Gradualmente, você entenderá as implicações e aplicações dessa tecnologia. Vá ao site da Fundação Cash e apoie as mudanças para a humanidade. Nós não damos nenhum tipo de garantia. Os médicos avaliarão o processo e determinarão o próximo passo. Você não precisa mais viajar meio mundo. O sistema móvel remoto foi testado e funciona. Nós fazemos nosso próprio diagnóstico. Depois veremos como será o próximo passo. Nossos médicos assumirão o controle e, como eles são médicos, eles orientarão. Pergunta para o Sr. Cash. A população estimada ultrapassou 8 bilhões em novembro de 2022. Foram necessários mais de 200 mil anos de pré-história humana e história para que a população humana chegasse a 1 bilhão e apenas 219 anos mais para crescer até 8 bilhões. Qual é a nossa orientação em relação a este evento, em relação à comunidade universal e ao planeta? O Sr. Cash responde, não muito. O número é muito pequeno em comparação com o que este planeta pode suportar. Na realidade, é apenas mais um número que o homem fez para si mesmo. E quantas formigas ou moscas existem neste planeta? E quantas árvores? Contamos suas populações? Elas ainda consomem matérias e o que quer que seja em sua própria proporção. Nós inventamos esses números para sentir que somos importantes ou progredimos. Em comparação com alguns dos outros animais deste planeta, não estamos nem perto de seus números. Eles sustentam a vida com que seu ambiente lhes dá, naquela posição. Acho que o dia 15 de novembro foi o marco de passagem de 8 bilhões. E, se eu estiver correto, em mais 15 anos chegaremos a 9 bilhões. A Índia deve ultrapassar a China no próximo ano, como a nação mais populosa. Há alguns anos eles estimaram que você poderia encaixar todos os pés do homem pelo tamanho se você os alinhasse na linha de White no sul da Inglaterra. O que vamos fazer com o resto do espaço que nos resta neste planeta? Quando você viaja pelo planeta, você ainda vê vastos campos vazios nos quais ninguém vive. Nós não vivemos lá porque esses locais não têm água. Com a nova tecnologia, podemos nos mudar para lugares que nunca imaginamos poder viver antes, porque temos todos os recursos que precisamos para a vida. No momento, as populações centrais estão agora próximas aos rios e aos recursos de água doce. Com a nova tecnologia, não há tais limitações. Você pode até mesmo viver no espaço e vir para a Terra para ir ao seu escritório, e depois voltar para sua casa, para o espaço. Não haverá mais propriedade de alto custo. A compra de um pedaço de terra por milhões de dólares acabou. E ainda mais quando começarmos a liberar as tecnologias, o negócio farmacêutico vai cair por terra. Eles seguirão o mesmo caminho que aconteceu com as bitcoins e as outras moedas que o homem tentou fazer na internet. Será que não tinham ouro suficiente para fazê-las no banco? Não vai haver muita mudança com o aumento da população, apenas mais de nós, e sempre encontramos uma maneira de nos alimentarmos. Passamos de alimentar 1 milhão para 8 bilhões e ainda estamos alimentando. Os supermercados no Ocidente, na China e no mundo todo jogam fora milhões de toneladas de alimentos, porque ninguém os compra. Portanto, não há falta de alimentos. Algumas pessoas gostam de fazer isso assim, porque recebem algo mais em suas contas bancárias, o que não sei o que fazem com ela. Mas, essencialmente, este planeta pode suportar outros talvez 20 a 40 bilhões. Mas por essa altura os números não contarão, porque teremos nos tornado passageiros do universo. Isso já começou. Aqui o Rick complementa e fala: as reportagens que eu estava vendo mencionavam que a população está realmente começando a se estabilizar no planeta. Por exemplo, a China está agora registrando sua taxa de natalidade mais baixa da história, e a Índia acaba de cair abaixo da taxa de reposição para a sua taxa de natalidade. Isso é mais ou menos um terço da população mundial. A maioria dos países envolvidos se encontra na mesma situação. No Canadá, se não tivéssemos imigração, teríamos uma taxa de natalidade negativa. O Sr. Cash responde sim, mas você tem que lembrar, existe um instinto de sobrevivência. Se eu quero viver de uma certa maneira, e se eu não posso dar esse tipo de vida ao meu filho, então eu não tenho filhos. A maioria dos humanos trabalha dessa maneira. Os camponeses só têm tanta terra para cultivar alimentos, portanto, se não têm o suficiente, então não têm mais filhos. No entanto, alguns asiáticos ainda fazem mais filhos, mas a maioria das pessoas de bom senso não fazem. É assim que controlamos a nossa população. O controle está em atender as necessidades de nossos descendentes. Aqui o Rick pergunta, como funciona em países como a África, que tradicionalmente tem tido uma alta taxa de natalidade de cerca de 6,5 filhos por mulher? Na verdade, diminuiu para 4,5 ou 4 agora. Como eles sustentam isso em comparação com os países em desenvolvimento? O Sr. Cash responde, a região os apoia. O Ocidente mudou sua estrutura para um programa de previdência social. Na África, as crianças fazem parte de uma família social maior, que então se torna responsável pela sobrevivência dessas crianças. Se alguns membros não têm emprego, então os outros membros que têm comprarão um saco de 50 quilos para que todos comam. Então, quando essas pessoas conseguirem um emprego, começarão a comprar o arroz de modo que cuidem um dos outros. A empresa da Fundação Cash em Gana teve problemas com o governo porque eles pagavam muito a seus trabalhadores. Na Europa, chama-se previdência social e o governo lhe dá dinheiro para comer. Os efeitos de uma economia global é que agora os africanos têm que começar a pagar, de modo que o tamanho da família está ficando menor. Gradualmente veremos o equilíbrio. A política de uma criança da China prejudicou a nação além. Os danos psicológicos se mostrarão nos próximos tempos. Não é a maneira correta de fazer isso. As crianças, em todas as famílias de uma criança, têm que encontrar alguém para chamar de irmão, para que aprendam o que significa o amor. Eles perderam esse ciclo de amar alguém por não ter irmãos. As mães e os pais os deixaram com os avós e vinham apenas uma vez por ano para visitá-los. Os pais saíram para construir a nação. É um problema enorme isso. A população talvez tenha caído, mas agora eles terão enormes problemas psicológicos com pessoas que chegam aos 30, 40 e 50 anos. Temos que chegar a um equilíbrio. As condições econômicas estão forçando os números da população. O que vai acontecer quando entrarmos no próximo ciclo, uma vez que as pessoas entendam a alma e tenham filhos da alma? Não é muito fácil ser pai dessas crianças que vivem através da alma. É muito difícil do que os filhos da fisicalidade. Não é que é difícil, na verdade é mais prazeroso estar com eles. Você não quer estar longe deles. Quando você segura uma criança da alma, não é uma sensação de segurar, é uma sensação de tocar a emoção, e é uma coisa diferente. É um nível diferente de compreensão. Agora a população é ditada, pela riqueza, mas no futuro será pela força da emoção. Não se preocupe com a população. Este planeta pode suportar cerca de 30 ou 40 bilhões. Aqui o Rick diz, como você mencionou antes, vamos precisar desses números de pessoas para ter os engenheiros, cientistas e assim por diante para apoiar a nova tecnologia do plasma e para ir para o espaço. Sr. Cash responde, o cara que trabalha no Canadá poderá voltar para sua casa na África dentro de segundos agora. O médico holístico iraniano Dr. Paravit recebeu um prêmio nacional máximo em Dubai por seu trabalho holístico na área de saúde. Holístico significa cobrir toda a alma e a fisicalidade. Quando a alma está satisfeita, ela não cria as doenças na fisicalidade, então será que precisamos dos hospitais? Pergunta para o Sr. Cash. Você pode nos dar uma explicação detalhada sobre os raios cósmicos, por favor? E um entendimento da ciência do plasma? Sr. Cash responde. Os raios cósmicos são os raios, os campos, que não encontraram um equilíbrio compatível para interagir ou estão no caminho para alcançar campos ou um ambiente com o qual possam interagir. De certa forma, eles são como um amante que procura sua amada. eles têm que se encontrar, interagir e criar vida. No mundo da criação física, as interações de um homem e de uma mulher levam à criação de uma criança, de uma nova vida. Raios cósmicos são os raios que estão em movimento até interagirem, o que leva assim a um novo ciclo. Frações dos raios também podem levar à criação de novas condições de vida. Raios cósmicos são energias, campos magnéticos em movimento, que ainda não interagiram, portanto são livres e disponíveis para a próxima fase. Eles são livres para se tornarem parte de seu corpo se estiverem com a mesma força para interagir com ele. Eles são livres para se tornarem parte da matéria física deste planeta ou o que quer que seja. Eles são livres para interagir com outros campos, ou o que poderia levar a uma fração de outros novos campos de raios cósmicos, que por sua vez poderiam levar à criação de um novo ciclo de vida, ou de um novo plasma. Eles pertencem ao cosmos. Eles ainda não têm um crachá que os torna parte do corpo humano ou de outra entidade. Eles têm uma força que está muito ligada em uma extremidade a uma fonte de energia muito poderosa. Eles não são normalmente os raios cósmicos uma largura de banda ou uma peça cortada. Normalmente não são uma entidade separada ou uma peça cortada sem uma conexão a uma fonte. A maioria deles sempre tem uma conexão com sua fonte, porque uma vez estabelecido um ponto de contato, eles se dividem ou quebram e iniciam um novo ciclo. É como quando olhamos para uma estrela. A luz que vemos está sempre conectada a essa estrela ou ponto. Ele sempre tem um ponto de referência e podemos descobrir onde está esse ponto. Se você pode viajar na força destes rios de campos, você pode acabar em alguns dos lugares mais bonitos do universo. Mas é instantâneo, como a forma como você viajou na unidade de aprimoramento. Você vai instantaneamente a algum lugar. Pergunta ao Sr. Cash, que o buscador de conhecimento diz: meus pêsames à família de Dora e agradeço a ele por toda a beleza que ele trouxe. Quando situações e condições levam uma vida, como isso muda as coisas? Há ramificações e isso afeta a cadeia das almas envolvidas? Sr. Cash responde: é uma maturidade, um ponto de corte. Quando morremos de morte natural, chamamos isso de fim. Tudo é preparado para isso e todas as almas das células da fisicalidade entregam sua energia para onde ela deve ir. Uma morte natural é como quando, nos velhos tempos, as pessoas saíam da Inglaterra para a América e nunca mais voltavam para casa. Então, cada um dos membros da família lhes davam um presente para se lembrarem deles. A alma da fisicalidade, com a força da alma do homem, dá toda a sua energia como um presente para a alma do homem para seguir em frente. Mas você ainda tem as almas físicas do corpo que ficam para trás. No momento da morte, a alma da fisicalidade se torna parte da alma do homem. Ele lhe dá qualquer que seja a energia que acumulou. Ele aqui quer dizer a alma da fisicalidade. É um processo gradual, onde elas sabem que a alma do homem está se preparando para ir. Então elas começam a dar sua energia a ela. Então chega-se ao ponto de virada, onde a alma do homem não pode mais se agarrar aos campos. Então fecha-se os olhos e os campos vão embora. Isto é o que fazemos na unidade de aprimoramento. Entretanto, se ocorrer um acidente antes da alma do homem atingir sua maturidade e a alma da fisicalidade ainda não tiver entregue tudo o que tem a dar, e se a alma da fisicalidade for um campo muito mais forte que a alma do homem, então às vezes a alma da fisicalidade fica para trás, até que possa dar toda a sua energia para a alma do homem. A separação ocorreu muito rápida. Quando isso acontece, chamamos isso de fantasmas. A alma da fisicalidade ainda não completou sua transição. Ela permanece para trás até que possa terminar de entregar sua energia. Ela se torna como uma estrela gêmea. A alma do homem não pode ir a lugar algum até que ambos combinem e a energia seja transferida. Às vezes podemos dar de nossa alma para a alma da fisicalidade para fazer essa ponte, para que ela possa igualar com a alma do homem. Nesse processo, muitas coisas podem acontecer. Você diz que vê fantasmas ou sombras ou o que quer que seja. Essas coisas são a alma da fisicalidade, ou o que chamamos o espírito, que não entregou tudo o que deveria entregar para a alma do homem para sua elevação, para que ela possa assim seguir em frente. Não foi uma transição suave. Algo foi deixado para trás. Quando é transferido, então a alma do homem pode assim partir. A alma encontra sua posição de acordo com sua força, onde ela deveria estar. Talvez fosse para viver mais 20 anos, então teria juntado mais e estaria em uma posição diferente. Pergunta ao Sr. Cash: a alma da fisicalidade de Dora estava ciente disso? Sr. Cash responde: existem diferentes formas de vida. A alma da fisicalidade nos leva à posição de entrega. Outras coisas criam a condição de separação, como acidentes, mas a fisicalidade se move para a posição. Alguns dos acidentes são predestinados pela alma. Nesses casos, a entrega da energia se completa e nada é deixado para trás. Caso contrário, todos nós teríamos que morrer de causas naturais. Há uma distinção muito clara aqui. Pergunta ao Sr. Cash: Dora estava envolvido com a fundação e ele estava trazendo uma condição muito bonita para toda a humanidade, que poderia ter trazido muitas experiências bonitas para muitas pessoas na fisicalidade e além dela. Então, se isso agora foi tirado na fisicalidade, como isso muda os campos entre todas as almas? Sr. Cash responde: o que você quer dizer? Explique. O buscador de conhecimento diz: Dora estava servindo à humanidade, mas agora isso foi tirado, seja qual for a forma ou formato. Então, como as almas envolvidas serão acomodadas? Sr. Cash responde: é algo que é parcialmente pré-ordenado e parcialmente deve ser feito. Podemos ter um acidente, mas se a alma não estiver pronta para ir, você sai do acidente. Mas se o acidente estiver lá, como parte do processo de transição, as almas farão o trabalho delas. Pergunta ao Sr. Cash: em uma zona de guerra, quando alguém se apresenta diante de outro e diretamente pretende tirar sua vida, é o mesmo que quando faz indiretamente? Sr. Cash diz: não, na verdade não. Quando você intencionalmente pretende tirar uma vida, você é responsável por essa vida. Você tem que pagar. Sua alma tem que encontrar um equilíbrio com a outra alma. Vemos isso com muitos soldados quando eles saem de zonas de guerra. Não são as armas e o sangue de que eles falam. É a culpa do que eles fizeram e do que eles levaram. Eles têm que pagar por isso. Para se livrarem disso, eles têm que trazer de volta o equilíbrio e o que eles tomaram. Isso traz uma condição psicológica dentro deles. Eles podem dizer que estiveram e viram condições horríveis e que foram psicologicamente danificados. Mas faça a eles uma pergunta: você tirou uma vida? Você foi a causa de uma vida ser tirada que todos têm que pagar? Então você é responsável por isso. E você tem que equilibrar os livros. É como aquele ímã na mesa do Rick. Todos os ímãs encontram seu equilíbrio. Pergunta ao Sr. Cash: há muitas outras maneiras além das zonas de guerra, onde fazemos com que outros percam sua fisicalidade, até mesmo criando condições psicológicas que levam à perda de sua fisicalidade. Não existem muitas situações na vida normal como esta? Sr. Cash responde: há muitas, muitas maneiras. Isso acontece o tempo todo. Existem 7 bilhões de maneiras diferentes, não é a mesma o tempo todo. Então você tem que acrescentar em todos os animais e como eles chegam a um fim de maneira diferente. Não é apenas o homem. Pergunta ao Sr. Cash: então, a alma de um animal que passa por um conflito, mas eles não têm o mesmo entendimento intelectual que nós temos, certo? Sr. Cash responde: sim, eles têm. Pegue um cão, por exemplo. Há uma briga acontecendo e ele quer ser o melhor cão. Portanto, ele fará qualquer coisa para chegar a essa posição. Então não é mais instinto ali. A decisão é dele. Nós chamamos de animais, mas olhe mais de perto para eles. Eles têm um padrão alimentar, sabem onde querem dormir e sabem como demonstrar carinho a outro cachorro. Portanto, não é só porque eles são um animal e não falam conosco. Eles fazem tudo o que nós fazemos. Eles sentem tristeza, dor, alegria e tudo mais. Inventamos tudo isso em nossa imaginação para justificar que o homem é melhor e que ele é o rei dos animais. O que faz as outras baleias quando uma delas morre? E o mesmo acontece com os cães. Como elas respondem quando outro cão morre? Pergunta para o Sr. Cash: é o mesmo para nossos amigos verticais, as plantas e todas as almas presentes no planeta? Sr. Cash responde: sim, todos, é claro. Todas as almas, mesmo no espaço profundo, mesmo no cosmos. Não é exclusividade do homem só porque ele faz a si mesmo como algo especial. A única especialidade do homem é que ele pensa que é especial. Não há muito mais nisso. Nos últimos dias tive que me deparar com muitas emoções que nunca quis. Acordei esta manhã e me perguntei por que tive que passar por isso, o que estava lá para eu aprender e o que eu deveria trazer para os outros. Jim, você estava lá. Lutamos durante um ano para trazer a tecnologia, para a tecnologia se mover, para fazer a tecnologia se mover para o público. Eu disse algo errado, eu estou empurrando demais. Eu vim a entender que este empreendimento no qual investimos não vai a lugar algum. Então tenho que me afastar disso, porque foi levado muito tempo. Com o que fizemos hoje, abrimos a porta para que o conhecimento volte a ser como deveria ser. O que significa que vamos abri-lo para todos vocês, buscadores de conhecimento, como fizemos com os Magraves. Pergunta para o Sr. Cash: será uma beleza quando vocês entregarem a tecnologia desta maneira? Acho que a humanidade pode utilizá-la e levá-la à manifestação com seus pensamentos e intenções. Você trouxe ela para um nível que eles podem compreender. Sr. Cash responde: veja, fizemos nosso melhor para trazer esta mudança, e eu achei que era o momento certo. Talvez esteja lá, mas ainda não é a hora certa para isso. Talvez dentro de algumas semanas ou o que quer que seja. Colocamos todos os esforços para tentar fazer isso, mas isso não está acontecendo. Mas neste processo, nos concentramos em completar nossa pesquisa. E agora, a pesquisa está completa. Na verdade, o resultado é que agora a pesquisa é nosso ativo, porque a terminamos. Nossos ativos não são o que tentamos fazer financeiramente, você entende? Ao forçar os avanços tecnológicos durante os últimos 12 meses, conseguimos concluir a pesquisa. Enquanto que se tivéssemos seguido outro caminho, provavelmente estaríamos apenas abrindo outra fábrica em algum outro lugar e assim por diante. Mas com o que fizemos, agora o conhecimento está completo. A totalidade do conhecimento está completa. A riqueza agora está com o conhecimento e não aquilo em que investimos, que agora está perdido. Eu sei com certeza que através do conhecimento a riqueza virá, e nós permaneceremos uma organização independente como a Fundação Cash. Se tivéssemos seguido outro caminho, essa organização nos teria anexado a diferentes organizações. Então eles teriam dito, por exemplo: você vê? NASA está por trás disso o tempo todo. Agora o conhecimento será conhecido como a tecnologia da Fundação Cash, assim como a riqueza. Muito provavelmente a maioria de vocês não veem as enormes implicações que surgiram ao serem capazes de produzir esses raios cósmicos. Na verdade, os raios cósmicos não são algo novo. Fizemos isso anos atrás no Irã com um sistema de voo. Eu costumava ver os raios cósmicos quando trabalhava com os reatores. Era simplesmente lindo de se ver. E eu também os produzi nos laboratórios de pesquisa na Bélgica, em um lugar que vivíamos em uma colina, o que significava que eles podiam ver as estranhas luzes saindo da nossa garagem do outro lado, na outra colina. Então o que fizemos foi colocar sacos pretos sobre as janelas para bloquear os raios. Então as outras pessoas não conseguiam ver assim. Era uma luz espacial, um raio cósmico. Os raios cósmicos são uma luz branca empoeirada, prateada e de alta intensidade. Quando eu trabalhava com ela, eu me tornei parte dela. Eu podia me ver como parte dela. Antes de ir para o Irã, eu produzi os raios cósmicos na Bélgica. Se eles não derrubaram a garagem, você pode ver como as janelas estavam totalmente escuras para que ninguém pudesse ver os raios cósmicos. O que estamos conseguindo em nossos laboratórios hoje já foi feito há 10 anos. Pergunta para o Sr. Cash: não há 7 bilhões ou mais de raios cósmicos já andando pelo planeta Terra? Sr. Cash responde: não 7 bilhões, 7 trilhões. E quantos animais? É bom ver como agora o conhecimento é compartilhado e se tornou um conhecimento comum. Vai se tornar ainda mais comum. Você iria querer tomar centenas de comprimidos por semana, o que muitas pessoas fazem quando os raios cósmicos estão disponíveis? Com os raios cósmicos fornecemos as facilidades para que o cérebro absorva as energias que necessita, para que não haja mais tremores. Então será que preciso do medicamento? Os centros cósmicos fazendas vão mudar a história da medicina. Colocaremos grandes números dessas unidades em diferentes países, e então você apenas discará um número e terá acesso a eles. Através dos campos de energia, os sistemas diagnosticarão sua doença ou sua condição e ao mesmo tempo saberá que combinação de energia você precisa. Basta sentar-se ali e absorvê-la. É exatamente como que você faz no sistema de voo. Nós não cantamos uma canção para você, você ouve o silêncio absoluto. São os campos da sua alma interagindo com os campos do nosso sistema e eles encontram assim um equilíbrio. Nosso sistema é mais poderoso, então ele eleva sua energia. Então você diz, eu não tenho mais a condição. Isso é tudo que fazemos. Pergunta para o Sr. Cash. O raio cósmico é uma alma que interage com a fisicalidade? Sr. Cash responde. Um raio cósmico é uma alma do universo, se você colocar dessa forma. Conexão com a alma do universo, nós chamamos isso de raio cósmico. Se você olhar para o cósmico e quiser mudá-lo, veja o que você pode encontrar. Pergunta para o Sr. Cash, então você não pode mudar um raio cósmico ou você pode? O Sr. Cash responde, não, você pode. Você pode interagir com ele. O raio cósmico não é um raio. É uma amálgama e uma coleção de muitos raios. Acho que expliquei isto em um dos artigos ou no livro. É onde eu falei sobre a luz translúcida. A luz translúcida é criada pela interação dos raios cósmicos. Nós vemos o céu através dela. Vemos outros planetas através dela. Ainda assim, é uma luz. E não preto que não se pode ver nada através dela. É translúcida. Vemos as outras estrelas e planetas através dela. Aqui o Rick diz, eu acho que às vezes também é chamada de luz clara, certo? O Sr. Cash diz, sim, depende do que as pessoas chamam isso. O Rick complementa, estes são os raios primários que você fala sobre ser da fonte? O Sr. Cash responde, apenas alguns deles são primários, porque a maioria já interagiu com outros campos em algum lugar. Só uma parte muito remota poderia ser isso. Não se esqueça, parte dos raios que temos em nosso universo vem do Únicos, que são de interações com outros universos. É como a maneira como o nosso Sol brilha e suas interações com os campos da Terra. Eles criam assim a luz do dia. Os campos do nosso universo interagem com os campos de outros universos e suas interações criam o que eu chamo de luz universal. Assim como temos a luz do dia neste planeta, assim também as galáxias, universos e Únicos têm uma espécie de luz do dia, o que se chama o que ele chama de luz universal. Ainda não estamos cientes deste conhecimento. É impossível. Nós o chamamos de cósmico, por causa do cosmos. Mas quando se fala das luzes universais, algumas delas vêm do Criador. Porque essas luzes universais são onde o universo é vivido dentro. Todos nós precisamos falar sobre o cosmos, o que está dentro de nós, dentro do nosso universo. Se algumas das luzes vindas da fonte conseguem passar por um universo, elas se tornam parte do que chamamos de luz universal ou luz cósmica. Talvez você possa entender algumas delas olhando o verso do livro 3, mas ainda não fomos até a fonte. Ainda estamos pegando migalhas em nosso universo. Pergunta para o Sr. Cash. Estas migalhas parecem ser suficientes para a humanidade no momento. O Sr. Cash responde. As migalhas das migalhas das migalhas das migalhas das migalhas das migalhas. Buscador de conhecimento fala. Parece que a humanidade está feliz com as migalhas. O Rick complementa. Nós pegamos o que podemos obter. E o Sr. Cash diz. Sim, de certa forma. Pegamos o que podemos obter, sim. Aqui pegamos o que pode estar em cima da mesa. Isto é parte de toda a totalidade. Esperamos que nossa equipe possa mostrar as unidades de energia cósmica nos próximos dias. Isso mudará a história do homem. Isso trará algo além da imaginação da humanidade, porque iniciaremos um novo caminho e um novo entendimento. Os raios cósmicos ou luzes cósmicas dessas unidades nos darão campos de ordem superior. Vocês serão iluminados. Aqui o Sr. Cash conta uma história sobre um menino que frequentou uma escola pública pobre e só pensava em se tornar um encanador ou um pedreiro. Então sua mãe trabalhou duro para que ele pudesse ir para uma escola particular e então ele começou a pensar em se tornar um médico ou o que quer que seja. Os livros eram os mesmos, apenas o ambiente mudou. O conhecimento está lá, depende de como nos vemos utilizando ele. Os raios cósmicos sempre estiveram aqui, mas agora estamos aprendendo sobre eles. O que nós gostaríamos de fazer com eles de fato? Será que ainda queremos ser homens para matar e fazer o que quer que façamos e ficar nas costas de um burro onde um foguete de 100 metros de altura para queimar? ou usamos os raios cósmicos e viajamos pelo espaço do universo. É a iluminação que traz isso, e a iluminação vem pelo conhecimento que agora está sendo disponibilizado. Assim como há 50 anos a banana era uma fruta exótica que poucos podiam pagar, mas hoje elas estão disponíveis em todas as lojas e em todas as mesas, é o mesmo com o conhecimento. Com a conclusão da unidade de raios cósmicos Magrave, o conhecimento do universo está disponível e abundante, mas o homem precisa fazer muito. Então eu disse, por que essas nações lutam pelo desarmamento nuclear e para que alguém não o tenha, quando o conhecimento acima do nuclear, superior ao nuclear, está agora disponível para o homem? Pelo que você está lutando, a menos que esteja tentando provar nada? Nós ainda nos tratamos uns aos outros da maneira como nos vemos. Não importa em que nível estamos, a humilhação não é apenas para o homem comum. A humilhação nos níveis superiores dos líderes mundiais é pior, porque atinge mais duramente toda a nação. Precisamos entender isto. Um exemplo disso é a reunião do G20. O presidente Biden foi a Hanoi e chegou ao mesmo tempo que o ministro das Relações Exteriores russo. Para humilhar os Estados Unidos, os russos receberam o tapete vermelho, mas o presidente americano não. Porque há 40 anos eles bombardearam o país em pedaços. Destruíram tudo. Agora andam sobre o que destruíram. E os russos andam sobre o tapete vermelho. Mas no nível da alma não há humilhação, é acomodação. É um jogo completamente diferente. Se a humanidade compreende o que lhe expliquei hoje, então ela abriu seus olhos para um novo ciclo de conhecimento, tecnologia e vida. Mas se você não entende, então é apenas mais um número de outro workshop aqui. Algumas pessoas entenderão o ensinamento de hoje e outras o entenderão anos depois. Hoje é, na verdade, a abertura de um novo ciclo para o homem. Hoje nós lhe demos a criação dos campos de energia e na semana passada foram as baterias de microplasma. Lentamente estamos abrindo isso. Passo a passo, nossa equipe tem que entender o que estamos trazendo. Pergunta para o Sr. Cash, os raios cósmicos tocam a essência daqueles que estão ao seu redor? O Sr. Cash responde, é claro que tocam. Eles alimentam o conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash, alguém que entra em contato com esse tipo de raios cósmicos receberá esta elevação? O Sr. Cash responde, depende, se estiver na força que você precisa. Eu entrei lá na semana passada e pude ver exatamente o que eles fazem. Às vezes eu digo à equipe o que vai acontecer com antecedência, mas eles apenas ouvem como uma voz. Depois, quando isso acontece, com eles, alguns dias depois, eles pensam e dizem, ó, você disse isso naquele momento. Eu vejo uma linha muito clara. A Fundação Cash sofrerá um grande ataque na próxima semana ou duas, fora da internet. A Fundação Cash vai passar por um enorme ataque na próxima semana ou duas. Estamos esperando que isso venha. Eles nos chamarão de uma organização terrorista e nos tirarão da internet. Eles ainda estão trabalhando muito nisso. Eles ainda não pararam. Então veremos como vamos sair disso e como as coisas tomam forma. Veremos como o conhecimento vai prevalecer. Faremos o nosso melhor para lançar tudo, para que esteja nas mãos do povo. Há forças tentando nos deter. Eles acham que a Fundação Cash não deveria estar aqui, porque o conhecimento se tornou disponível muito facilmente. Isso não lhes convém. Mas está lá, e tem que estar. É por isso que eu lhes digo para se inscreverem hoje, se alguma doença ou qualquer condição em que pudermos ajudá-los. E atenda nossas exigências e nós iremos em frente. Podemos acomodar cerca de 20 a 30 pessoas na próxima semana para passar pelo ciclo. E você pode começar direto de casa. Se isso significa que tenho que trabalhar de 12 a 18 horas por dia para trazer o máximo de vocês através da linha, que podemos assim ter um conhecimento completo para que nosso sistema seja completo, então nós o faremos. Pergunta ao Sr. Cash, os sistemas receberam as informações dos indivíduos que chegam, como com o sistema de voo? Sr. Cash responde, de certa forma sim. Pergunta ao Sr. Cash, então vamos acrescentar ao conhecimento? Sr. Cash diz, sim, ao conhecimento. Eu vi como as coisas vão ser. Não temos a limitação, nós trabalhamos no que está disponível. As fazendas cósmicas levarão cerca de 10 a 20 anos para serem implantadas para que todos possam ter acesso. Não responderemos a nada que tenha a ver com distúrbios autoimunes. Há uma razão para isso. Os distúrbios autoimunes são uma condição física. É a complicação das interações da alma da fisicalidade com o corpo físico. Mais ou menos não tem muito a ver com a operação na alma e no cérebro. Os distúrbios autoimunes são uma caldeira de peixe diferente em nosso entendimento do trabalho do corpo. Pergunta para o Sr. Cash: se os animais e os peixes deixarem de comer, isso não perturbará os ciclos naturais da natureza e criará desequilíbrios antes que o reequilíbrio ocorra para o novo estado de equilíbrio do plasma planetário? Sr. Cash responde: sempre foi e sempre será. Quantos deles fizeram isso? Quantos dos animais nós trouxemos através do nosso trabalho e eles encontraram seu caminho e estão lutando de volta? Alguém postou que a fibromialgia é uma doença autoimune e o Sr. Cash respondeu: de forma alguma. A fibromialgia é o processo psicossomático mais efetivo no corpo do homem. Ela vem do abuso psicológico e físico. Ela se manifesta com incapacidade total e algumas pessoas não podem sequer se mover porque estão muito cansadas. A alma do homem e a alma da fisicalidade estão consumindo toda a energia do cérebro, portanto não há mais nada para a fisicalidade ter. É por isso que elas se sentem cansadas, drenadas e não podem trabalhar. De acordo com pesquisas, um cientista que trabalha no laboratório utiliza mais energia calórica que o mineiro de carvão, que trabalha o dia inteiro com seu martelo e talhadeira. Com isto, podemos entender como a fibromialgia o toca. Quando você aceita o abuso e se submete a ele, seu cérebro não tem tempo para alimentar a fisicalidade. Quando isso é equilibrado, então não há mais nenhum problema com a fisicalidade. Trabalhamos em muitos casos disto e vimos as mudanças. Portanto, estamos 100% corretos neste entendimento. Fibromialgia e síndrome de fadiga crônica são algumas das mais terríveis condições psicossomáticas criadas pelo abuso. Acontece quando o abusado aceita que ele é o culpado. Mas tudo isso é feito no cérebro, não na fisicalidade. Quando se resolve tudo no cérebro, a fisicalidade volta ao normal. Eu me referi a estes casos muitas vezes nos ensinamentos onde usamos com sucesso a tecnologia, especialmente na Holanda. Na Holanda, eles chamam fibromialgia de doença de Lyme. A doença de Lyme, na verdade, não tem significado, mas eles tentam associar um animal para justificar a sua teoria. A fibromialgia é uma das mais horrendas condições psicossomáticas de abuso. E esta tecnologia é ótima para corrigir toda a estrutura novamente. As pessoas com fibromialgia andam curvadas e não conseguem se erguer corretamente. É um sinal de que aceitaram o abuso e já se submetem a ele. Isso acontece quando o abuso acontece antes da idade da puberdade. Quando o abuso acontece em uma hierarquia, então é conhecido como fadiga crônica, o que é mais horrendo porque você não tem mais energia. Tudo isso se baseia em dados de pesquisa que reunimos ao longo dos anos. Não estamos falando aqui de algo aleatório. Esta tecnologia é absolutamente perfeita para esse tipo de coisas. Vemos como ela afeta seu cérebro e a expansão de sua alma, assim como a expansão da fisicalidade e tudo mais. Para muitos de vocês que sofrem de dores nas articulações, danos nas articulações, problemas ligamentares ou o que quer, ou que vocês chamam de túnel do carpo, a Fundação Cash já desenvolveu uma tecnologia para essas coisas. Ela já foi testada e funciona perfeitamente. Muito em breve a liberaremos, como os outros ganhos que você pode comprar na loja da Fundação Cash. Não há pré-requisitos para o uso dos sistemas de raios cósmicos. Pergunta ao Sr. Cash: o uso do sistema mudará nossas vidas? Continuaremos com nossa vida cotidiana, nossa família e nosso trabalho? Sr. Cash responde: mais ou menos sim. Você deve continuar com sua vida. O que isso mudou para Armstrong, por exemplo? Ele apenas se tornou alguém que fez algo, e então se torna natural, porque todos os outros começaram a fazer isso. Nós não nos lembramos de todas as pessoas que foram ao espaço e voltaram. Só nos lembramos do nome de Armstrong porque ele foi o primeiro. É como a primeira pessoa que entrou na unidade de aprimoramento foi um buscador de conhecimento búlgaro. O primeiro casal de marido e mulher, que irá à Lua através da tecnologia espacial da Fundação Cash, é um russo e alemão. O Rick que complementa e fala: certamente muitas das pessoas que passaram pelo sistema foram profundamente afetadas por ele. Sr. Cash responde: oh sim, isso muda você. O Rick diz: mas não necessariamente afeta toda a sua vida, como sua família, o trabalho, etc. Suponho que dependa das pessoas. Sr. Cash responde: isso muda você de certa forma, mas você aceita que isso faça parte da sua vida. Você não conecta o que você fez ao que provocou a mudança. É como se você emigrasse para um novo país. Você apenas vive sua vida e isso se torna parte de você. Isso é tudo o que é. Você emigra para uma nova condição e você aceita, e todos os outros vivem com isso. Há alguns anos, uma senhora com a doença pulmonar chamada DPOC não conseguia andar 1 metro sem descansar 10 minutos. O marido disse na época que a tecnologia era toda falsa, mas ela disse que tinha um problema e que ela queria fazer o processo. 3 meses depois, ela estava pedalando e começou a viver normalmente. O marido pediu desculpas por seu comportamento. Ele disse que não sabia, mas estava muito grato por ter sua esposa e uma mãe em casa novamente. É assim que é a vida. Somos nós que trazemos a mudança, porque entendemos isso. Então os outros entenderão quando experimentarem isso. A tecnologia é uma revolução na ciência. Pelo menos temos sorte que até agora eles não nos enforcaram, ainda, da torre lá da igreja, como fizeram com o cara em Pisa, que disse que a Terra não era o centro do universo. É o próximo passo para a humanidade. A tecnologia não pode ser parada. Pergunta ao Sr. Cash. Esta é a realidade e o universo é um holograma? Sr. Cash responde, isso depende de você, de como é holográfica a vida que você vive. Depende também do que você chama de holográfico. O que é holográfico para você e para nós? Eu chamo vida de uma miragem. Pergunta ao Sr. Cash, o que os governos devem fazer para absorver todos os campos do corona do meio ambiente a fim de proteger a população humana e os outros seres vivos? Sr. Cash responde, os governos farão o que quiserem. Ouvimos agora que na comunidade europeia ninguém acredita mais no corona. Muitos governos nem sequer consideram que isso seja sério. Esperávamos muitas coisas esse ano dos governos em relação ao corona, mas ainda não vimos isso. Existe alguma condição? Sabemos que na China eles ainda estão extremamente ativos com isso. Mas os governos europeus não prestam atenção a isso, e alguns governos abandonaram isso totalmente. Portanto, depende de onde você está e como sua comunidade e seu governo pensam sobre isso. Pergunta ao Sr. Cash, o alimento radioativo tório poderia ser usado em vez de urânio e plutônio para reatores nucleares ou algum tipo de fonte de energia? Sr. Cash responde, nós não trabalhamos nesse nível. Não vejo nenhuma necessidade desse tipo de coisa quando se trabalha com os raios cósmicos. Os raios cósmicos são os criadores de plutônio e urânio. Estamos lidando com a mãe. Por que você quer ir com o filho? Por que lidar com um soldado de infantaria quando você pode trabalhar diretamente com o general? A interação dos raios cósmicos leva à criação de estrelas e vida. Com isso, você pode fazer tudo. Esperamos vê-lo na próxima vez. Eu dou das minhas melhores partes da minha alma ao Dor, que faleceu ontem na vida física. Tenho certeza que ele encontrou belos lugares para estar e começar uma nova vida. Muito obrigado. Este é o fim do índice rápido do workshop de número 459.